tem mais de um mês, tá tudo embaçado. O gás secou, o aluguel tá atrasado. E agora o que que eu faço? Vou pedir um patrocínio. As fraldas pompom, pom, pom, pom, pom. As fraldas pompom, pom, pom, pom, pom. Vou pedir um patrocínio. As fraldas pompom, pom, pom, pom, pom. As fraldas pompom. E esse menino que tem os olhos puxadinhos, bebê, cabelo arrepiado, será que ele é mesmo meu filho? Isso é pegada safada ao vivo. Tem mais de um mês, tá tudo embaçado. O gás secou, o aluguel tá atrasado. E agora o que que eu faço? Vou pedir um patrocínio. As fraldas pompom, pom, pom, pom, pom. As fraldas pompom, pom, pom, pom, pom. Vou pedir um patrocínio. As fraldas pompom, pom, pom, pom, pom. As fraldas pompom. E esse menino que tem os olhos puxadinhos, bebê, cabelo arrepiado, será que ele é mesmo meu filho?